E eis que o sorriso dela iluminou a praça, e as gentes que passavam, e os pombos que pararam de asas abertas no céu rasgado de nuvens brancas. E a água das fontes congelou. O tempo parou. E a cidade, desconcertada, saiu para a rua, pulando e gritando recados de amor, oferecendo beijos ternos como nunca até este dia tinham sido oferecidos. E o mundo ouviu falar daquela cidade encantada, daquela praça iluminada e da mulher que assim sorriu.